Ô, Pericasso. Diga, Thiago. Sigo com problemas. É mesmo? Ah, o tempo vai passando, o negócio vai embolando. É, mas eu tô aqui pra te ajudar. Por favor. Então diga lá. Preciso tanto conversar, falar de tudo o que aconteceu comigo. Me ajuda, precão. Diz então, pode falar. O que aconteceu que te deixou tão deprimido? É sempre bom desabafar, diz aí. Lembra daquela mina que um dia eu te apresentei? Lembro, o que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Tudo bem, é tão normal um homem se apaixonar. Não é não pra cá. Não? Ela foi embora, sem mais nem menos decretou o fim. Mas dizem que ela chora, se algum amigo perguntar por mim. Não fica assim, não chora, Thiaguinho. É. Aposto que ela um dia vai voltar. É. Meu Deus, mas que demora. Mais um pouquinho eu vou pirar. Calma. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Ai, ai. Ai, que saudade daquela que eu amo. Bem que eu notei você meio estranho, tão cabisbaixo, sozinho, num canto. Eu já nem sei quem eu sou. Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo. Tanta coisa, Pericas. Rapaz, diz então, pode falar. O que aconteceu que te deixou? É sempre bom desabafar, diz aí. Pericão, você lembra? De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei. Eu lembro, lembro. O que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Tudo bem, é tão normal um homem se apaixonar. Não é não, precão. Não? Ela foi embora. Ai, ai. Sem mais nem menos decretou o fim. Assim? Mas dizem que ela chora. É. Se algum amigo perguntar pelo pretinho aqui. Não fica assim, não chora, Thiaguinho. Aposto que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora. Mas um tiquinho eu vou pirar. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Ai, que saudade. Ai, que saudade daquela. Pericão. Ai, ai, ai. Mas se Deus quiser, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver, tenha calma.